Panorama Agrícola para 25 de fevereiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de segunda-feira de lua cheia, 25 de fevereiro de 2013. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: se não queres que ninguém saiba, então não faça. Na dica do Panorama Agrícola de hoje, chá de amora. Na entrevista, confira a participação da Ipagre no dia de campo da Cooper Campus, que começa amanhã. E no mercado agrícola, informações sobre cotas de importação de leite com a Ipagre Cepa. Ligue 48-3665-5359 e ajude a fazer o Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O chá de amora previne osteoporose e ajuda na memória. Também previne as tensões pré-menstruais. Só não exagere, porque o chá de amora é laxante. É hora das notícias. Vai até o dia 28, quinta-feira, 28 quinta, o prazo para agricultores familiares inadimplentes no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, renegociar dívidas. A ideia é que os agricultores fiquem em dia com os pagamentos atrasados e possam continuar se beneficiando das políticas públicas. A data de 28 de fevereiro é o prazo limite para agricultores com operações contratadas até 30 de junho de 2010 e que estavam inadimplentes em novembro de 2011, mês em que foi publicada a Resolução 4.028 autorizando a recomposição das dívidas. As operações podem ser renegociadas com taxas de juros de 2% ao ano, com até 10 anos de prazo para pagamento. Já o prazo para os demais agricultores manifestarem interesse na renegociação das operações amparadas pela resolução é 28 de junho de 2013. Interessados devem procurar os bancos ou agentes financeiros onde contrataram as operações do PRONAF. Condições para a renegociação: agricultor inadimplente deve efetuar o pagamento mínimo de 3% do valor da dívida, 3%, e o limite de crédito para renegociar a dívida é de R$ 30 mil, até quinta-feira, 28 de fevereiro. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. De amanhã até quinta-feira acontece em Campos Novos o Dia de Campo da Cooper Campus. A participação da Ipagre nesse evento você confere agora com Dari Orestes Scaraboto, técnico agrícola, administrador e chefe do Centro de Treinamento da Ipagre em Campos Novos. A Ipagre tem participado todos os anos desde o início do primeiro dia de campos da Cooper Campus. E esse ano nós estaremos também participando, estaremos mostrando atividades de hortaliças, principalmente uma horta orgânica, produzindo produtos de qualidade. Estaremos também mostrando a atividade de bovinocultura de leite com melhoramento e alternativas de pastagem. Estaremos também expondo lá pequenos animais e principalmente novilhas das raças de leiteira, querendo mostrar para o produtor as mais diversas possibilidades de produção de leite com diversas raças, seja Jersey, holandesa, pardo suíço, simmental, flamenga. Nós estaremos então expondo uma amostra desses animais para que o produtor conheça a forma de produzir leite e também a possibilidade mista de produção de leite e carne. Nós também estaremos nesse dia de campo montando algumas alternativas e formas de captação de água da chuva. Nós sabemos que tem o oeste, o meio oeste tem enfrentado sérios problemas com estiagem, falta de água, E essa é uma possibilidade, nós, uma oportunidade também de mostrar para os produtores formas mais diversas para a captação e armazenagem da água da chuva que ele possa ter na propriedade para alimentar, para servir os animais, dar de beber para os animais, servir para a família, as mais diversas utilizações, utilizando a captação de água da chuva. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Dari Orestes Scaraboto, da Epagre em Campos Novos, sobre o dia de campo da Cooper Campus, de amanhã até quinta-feira. Vem aí as informações do mercado agrícola. Informações no mercado agrícola de hoje, do mercado do leite. Informações do analista da Epagre Cepa, Francisco Hayden. Acordo estabelece cota de importação de leite da Argentina. Em reunião com representantes do comércio exterior e dos setores lácteos de Brasil e Argentina, em final de janeiro, foi firmado acordo estabelecendo cota de importação para o leite em pó. Esse acordo, informa Francisco Hayden da Epagre Cepa, tem validade de 12 meses, vigora agora a partir de fevereiro e termina em janeiro de 2014. Com isso, a Argentina pode exportar mensalmente até 3.600 toneladas de leite em pó para o Brasil, o mesmo volume acordado anteriormente, cujo prazo havia se esgotado em outubro de 2012. Um dos principais objetivos de se estabelecer cotas para importação é dar uma maior previsibilidade ao mercado e evitar sobressaltos na oferta de leite no mercado brasileiro, especialmente nessa época de verão, quando ocorre o pico de produção e os preços ao produtor estão comprimidos devido a uma maior oferta de leite. A importação de grande quantidade de leite em pó, no momento em que a oferta brasileira de matéria-prima é alta, derrubaria os preços, prejudicando assim, por demais, os produtores brasileiros, que geralmente trabalham com uma margem de lucro já bastante reduzida. O acordo com a Argentina em 2012 alcançou o efeito esperado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o volume de leite importado pelo Brasil da Argentina ficou abaixo da cota estabelecida. No entanto, para o setor lácteo brasileiro, o problema continuou, porque o leite em pó que deixou de ser importado da Argentina passou a ser importado de outros países. No ano passado, o Brasil importou em média 4.824 toneladas mês somente do Uruguai, um volume 61% maior que o volume médio importado do Uruguai em 2011. Além disso, a cota negociada se restringe ao leite em pó, deixando livre a importação de outros lácteos, como os queijos. Segundo as estimativas da Epagre Cepa, a importação brasileira de lácteos, em equivalente leite resfriado, aquele que se adquire do produtor rural, passa de 1 bilhão e 100 milhões de litros de leite por ano. Esse volume equivale a mais da metade do leite captado pelas indústrias catarinenses. No Brasil, as instituições representativas do setor lácteo continuam mobilizadas na defesa dos interesses desse segmento, buscando um entendimento semelhante com o governo uruguaio, mas as negociações não têm evoluído. Sem uma negociação semelhante com o Uruguai, o acordo firmado com a Argentina, na prática, deve influenciar muito pouco o mercado brasileiro do leite. Essa, na verdade, não é uma tarefa fácil, porque envolve muitos interesses e de diversos setores da economia, muitos deles economicamente mais expressivos, tornando as negociações do setor lácteo coadjuvantes nesse processo. No entanto, espera-se que o governo brasileiro, em conjunto com os laticínios e instituições representativas dos produtores rurais, continue defendendo os interesses do setor lácteo brasileiro, sem esquecer, no entanto, que o cerne da questão está na competitividade do produtor de leite e dos laticínios. A maior lucratividade e sustentabilidade dos empreendimentos está associada a sistemas de produção e de industrialização eficazes, capazes de competir com os países concorrentes em igualdade de condições. Informações sobre o mercado do leite, acordo de cota de importação de leite Brasil-Argentina, com Francisco Hayden, analista de mercado da Epagre Cepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantido. faz a força, dizia o velho ditado. E o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.